O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Eu gostaria já de convidar os senhores para fazerem uma visita à sede da nossa sociedade, que fica na Avenida Rebouças, 3819. A CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, na verdade já existe há muitos anos em São Paulo e tem ramificações em diversos países. Para vocês terem uma ideia, se vocês acessarem o nosso site www.stop.org.br, repetindo, www.stop.org.br, vocês vão saber quantidade enorme de canais de televisão, estações de rádio, que levam os nossos programas, que têm a finalidade de conscientizar a população das causas psicossociais da destruição da humanidade e do planeta. Bom, na verdade, a Associação Stop, ela é totalmente ligada à CITA. Ela é um subproduto da CITA, sociedade que o Dr. Kepp fundou. Porque a Stop tem a finalidade de difundir as descobertas do Dr. Kepp e como que essas descobertas poderão ajudar a impedir que o ser humano acabe totalmente com os seus meios de sobrevivência. Então, se nós estamos destruindo o nosso planeta, é porque nossa cabeça não vai bem, nosso interior não vai bem, nossa maneira de pensar é completamente invertida, é suicida, é contra a vida. Então, mesmo que nós não percebamos esse problema, é isso que está perturbando a vida da humanidade. Vocês têm uma série muito grande de livros também para ler sobre esse assunto. É uma leitura fácil, uma leitura terapêutica. Então, também no nosso site vocês poderão acessar, fazer compras pela internet ou pelo telefone da nossa sociedade, 30 32 36 16. Para aqueles que querem uma coisa mais séria ainda, então, deveriam fazer análise individual, análise de grupo aqui na Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que aplica o método do Dr. Kepp. Nós temos diversos analistas aqui trabalhando, temos cursos, palestras gratuitas, imersões, temos um hotel que funciona no sul de Minas com programas, né, de imersões de spa, terapêutico, artísticos, de educação, de cultura. Então, aqueles que querem uma outra vida, uma vida nova, diferente, uma vida mais apropriada. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito das nossas atividades, o telefone é 30 32 36 16. Agora, em maio, dia 22, nós vamos ter uma imersão em arte, transcendência e qualidade de vida nessa estância climática lá em sul de Minas, em Cambuquira, no nosso grande hotel. E também estamos aqui com o Dr. Kepp, com os professores da Millennium, que é uma escola terapêutica de línguas, de idiomas, que aplica a metodologia de Kepp. Temos aqui a doutora Ademar Monteiro, que aplica as descobertas do Dr. Kepp no campo da medicina. Então, para falarmos um pouquinho, né, Dr. Kepp, sobre aquilo que aflige o ser humano e que a resolução desses conflitos não é tão difícil quanto parece. E que a sociedade, ela está assim, não porque seja uma fatalidade, que não haja solução para os problemas, mas porque a cabeça do ser humano está invertida e construiu uma sociedade invertida. Falando assim, né, Cláudia, seria fácil saber a causa, como nós estamos fazendo desde 1977, quando eu fiz a descoberta da inversão. Até aquela época, nosso trabalho se baseava mais na questão do mal e do bem. Então, eu, estudando na metafísica de autores do passado, Platão, até mesmo Aristóteles, autores depois na patrística, né, que era o início do cristianismo lá em Roma, eles diziam que o mal seria privação ao bem, portanto que o mal por si não existiria, então que o mal seria algo que o ser humano quer impingir ao mundo, quer dizer, os seres humanos ruins. E aí a gente até poderia incluir também os chamados demônios, né? Então o mal, eles querem dar a ideia de que seria algo de importância. Então a maior parte das pessoas que não tem assim um conhecimento baseado nessas descobertas, né, que nós temos da metafísica, pensa que o ser humano tem que viver tanto no bem como no mal, que o mal seria, vamos dizer, um complemento do bem. Então Aristóteles já dizia, né, que o não é um complemento do sim. Assim, por exemplo, na energia elétrica, né, na eletricidade, existe o polo positivo e aquele chamado negativo, mas erroneamente. Não existe um polo negativo, mas sim um polo assim que faça, vamos dizer, atração. O positivo vai para a frente e o outro chamado negativo é ao contrário. Então, essas duas atitudes contrárias é que dariam, por exemplo, a eletricidade, que daria, vamos dizer, para a humanidade, esse motor livre, porque a eletricidade atualmente é usada só pela metade, porque existe sempre essa atitude de contração, né? De impedimento da metade da força. Então, o que eu quero falar com isso? Que existe na mentalidade do ser humano uma ideia de que o ser humano tem que viver no bem e também no mal. E não que aquilo que chamam, né, de demônios, de criaturas ruins, de criaturas delinquentes, eles estejam simplesmente rejeitando o bem que existe. Então, no caso da doença, é o mesmo fenômeno. O que que acontece, né, quando o indivíduo tem uma doença, quando morre mesmo, quando está numa atitude assim de falência, né, quando ele perde todo o dinheiro, não é que ali ele foi atacado por algo ruim, mas ele, por causa daquilo que Basílio chamou, né, de inveja também, no século II do cristianismo, e Freud viu a inveja como a causa principal das doenças mais graves. E nós queremos dizer isso, que a inveja pode ser chamada o pecado original. O que é inveja, né? É o impedimento que o ser humano faz para rejeitar aquilo que é bom, para rejeitar aquilo que é certo. Então, não é que o mal é algo que vem pelo ar, compreende? Até mesmo as bactérias. As bactérias sempre existiram. Por exemplo, o bacilo de Koch, que causa tuberculose. Os bacilos estão aí, flutuando no ar. Mas nem toda pessoa pega tuberculose. Por quê? Porque as pessoas estão, vamos dizer, imunizadas, têm assim uma, vamos dizer, uma conduta de saúde que impede, né, que as bactérias derrubem ele. Então, eu quero dizer isso, completando o que a Cláudia falou, que o que existe realmente é o bem, e esse bem tende a predominar desde que nós todos, né, eu e os senhores, assim, tenhamos consciência de que o mal não existe por si, que é algo, assim, vamos dizer, artificial na vida de cada um, e que nós todos poderemos ter uma vida incrível, né, na humanidade, e toda a humanidade também, desde que a gente conscientize de que o mal não é, vamos dizer, uma entidade. O mal é simplesmente a rejeição que podemos fazer A saúde podemos fazer ao amor, ao sentimento bom, podemos fazer à razão, que é a verdade, né? Ou à estética, que é a beleza. De maneira que não é uma questão assim de existir o mal, mas uma inveja que o ser humano criou, né? Que o ser humano tem e que rejeita agora tudo o que é bom. Isso seria pela filosofia, pela religião judaica cristã, isso seria chamado pecado original. Agora, gostaria, aqui nós temos várias pessoas, gostaria de ver em cada um, né, quais são as ideias a respeito da trilogia. Quem quer falar? Então, Dr. Kepp, esse assunto eu acho que está muito bem explicado aqui no seu livro, A Bíblia Trilógica, na página 9, porque o senhor explica bem essa inversão, né, dos seres humanos acharem que o mal é existente por si mesmo. Então, o senhor diz assim, que podemos afirmar que o homem retira prazer nos erros que comete, procurando sempre por eles, enquanto que sente um grande sacrifício em realizar o bem. Então, depois que ele fez essa inversão, achando que o mal é existente por si, a pessoa, então, acha que o bem é ruim, né? E rejeita o bem achando que vai ter muito prazer. Só que depois vem as consequências, vem as doenças, vem a angústia, vem a destruição, inclusive do planeta. E aí a pessoa, então, não vai perceber que ela, que isso é resultado da atitude dela contra o bem. Vai se achar vítima e não vai conseguir mais encontrar a solução. Então, acho que esse ponto que o senhor está explicando é muito importante para a pessoa conscientizar, para ela ter saúde, uma vida melhor, inclusive continuar a vida nesse planeta. A questão, por exemplo, da intriga, né, Léo? A pessoa intrigante, a pessoa que fala muito mal dos outros, das outras pessoas, é uma pessoa doente. Isso é muito visto na questão do direito, né? Que a pessoa, o delinquente, é geralmente tido como não doente. Então, no direito, fazem essa distinção, que uns são pessoas assim doentes e outros não, são delinquentes. Mas vamos dizer que a delinquência é uma doença. E a doença também é tida nas pessoas que têm o espírito delinquencial, vamos dizer. O que que o doutor Ademar acha disso tudo? Então, doutor Kepp, eu estava vendo aqui no seu livro Metafísica 1, que o senhor já falava nesse aspecto, que assim, a saúde é o absoluto, né? E a doença é um tipo de relativo, ou seja, porque não está ligado à existência própria. E o bem por si não, ele é enorme. Então a doença, no fundo, ela representa a milionésima parte do bem que existe nisso tudo. Então, quando a pessoa fica doente e dá um valor tremendo para a doença, ela está dando valor ao mais ínfimo que tem, esquecendo que existe de maior. Mas o senhor nota que também, o senhor médico atende pronto-socorro, o senhor nota que a maior parte das pessoas que vão atrás de médicos, a maior parte não precisaria consultar médico, sararia dentro de pouco tempo, bastando que aceitasse a saúde. É, exatamente. A gente percebe isso, que a maior parte vai por doenças assim até leves, né? 90% a gente pode dizer que 10% precisaria de uma certa atenção médica, mas 90% não precisa. E agora, como o sistema ele gira em torno de leis erradas, então vamos supor, a pessoa ela precisa de um atestado médico, por exemplo, né? Então, sem esse atestado, se ela não mostrar para o chefe dela, ela não é abonada naquele dia, ou seja, ela perde. Então, quer dizer que tudo é errado, assim, tem coisas que seriam mais de assistente social que acaba caindo na mão do médico, que não precisaria passar por lá. Então, existe uma série de erros. Por exemplo, né, a cefalalgia, dor de cabeça, né? Por que que a pessoa tem dor de cabeça em geral, né? Até enxaqueca. É devido a uma dificuldade na circulação periférica dos vasos sanguíneos na cabeça. Porque se não fosse isso, uma dor de cabeça só se justificaria como uma doença mais grave, né? Um tumor. Mas todas as pessoas que têm dor de cabeça são porque essas pessoas vivem numa tensão muito grande, numa contração. se elas perceberem isso, se descontraírem, acaba a dor de cabeça. E assim também, doutor Kepp, a questão da obesidade está muito ligada a essa questão emocional, né? Eu estava atendendo um cliente ontem pelo telefone e ele disse que é só de começar a falar um pouco dos problemas dele, ou mesmo do problema da obesidade, que ele já tem uma fome assim abrasadora, que só o fato dele estar tratando disso, falando disso na sessão, que ele já fica com vontade de deixar o telefone de lado, ir para a geladeira e comer desbragadamente, assim, vorazmente. Então, o problema da obesidade, problemas assim com alimentação, de peso maior ou menor do que é o normal para a pessoa, isso tudo tem uma causa psicológica, a qual, inclusive, estou falando aí da negação ao bem, né? Esse cliente, ele estava dizendo que todas as vezes que ele ficou muito bem, que ele estava bem de peso, ou que ele estava numa fase bonita da vida dele, ou tudo que ele gosta de fazer, que é esportes, fora de casa, que comer demais e deformar o corpo é como uma forma de ter um prazer mórbido de destruir tudo isso que ele tem na vida dele. Uma destruição, uma negação. Negação de se sentir bem, de sentir a felicidade, de se psiquizar, né? Como o senhor fala. Se psiquizar. A gente fala somatizar, é quando vê tudo no físico. Mas a pessoa precisaria se psiquizar mais. Tem um aspecto também, né, Cláudia? A pessoa que come demais, a pessoa que quer dinheiro demais, e até mesmo quer prazeres demais, inclusive sexo demais, né? São pessoas que não vivem assim num plano, vamos dizer, transcendental, num plano elevado que dá verdadeira felicidade. Mas são pessoas assim, muito ligadas à vida sensorial, como os animais, que só vão atrás de coisas materiais. Então, essa descoberta, por exemplo, da psicanálise, eu acho notável. Agora, o que que a Luciara acha desse trabalho de trilogia analítica? Bom, doutor Kepp, eu estava aqui pensando, quando o senhor falou sobre a questão do bem e do mal, eu estava pensando assim, que existe a questão espiritual transcendente que está muito perto da gente, e que o senhor, no trabalho da trilogia analítica, mostra também a parte da espiritualidade. E isso eu acho uma coisa fantástica no trabalho do senhor, que é, como cientista, lidar também com a parte espiritual. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora sempre foi batista, né? Sempre foi religiosa, não saía da igreja, né? Então, vou perguntar uma coisa. Para, por exemplo, o povo, que é evidente, o povo não tem só pastores e padres, e não está todo ele na igreja. Mais de 80% da população nunca vai à igreja. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte. Será que Deus estaria só nas igrejas? O Deus estaria em toda a humanidade? Bom, acho que já tem a resposta, né, doutor Kepp? Deus está em todos os lugares. Mas não como o senhor explica aquele negócio da questão do panteísmo, vendo Deus em todos os lugares assim, mas como algo transcendente, que Deus está aqui perto. Então, nesse caso, Luciana, seria bom, né, que os religiosos percebessem que a transcendência está nesse mundo. Que a pessoa, por exemplo, sendo sapateiro, consertando, fazendo sapato, a pessoa sendo lixeira, a pessoa sendo empresária, a pessoa sendo médica, psicanalista, isso, aquilo, está fazendo um trabalho transcendental, divino. E não só as pessoas que estão dentro das igrejas, né? E, doutor Kepp, olha, tem muitos clientes que até falam meio já ao contrário disso. Por exemplo, na Suécia, nós temos muitos clientes que fazem análise lá. E outro dia me telefonou uma pessoa que foi justamente buscar essa espiritualidade na igreja, e foi a um serviço que é feito lá aos sábados. E ela disse que ela encontrou pessoas tão estranhas, tão materialistas, tão esquisitas dentro da igreja, que o ambiente mais parecia de um hospício do que de um local de espiritualidade, de sanidade, né, de divindade. Então a doença também está dentro das sociedades religiosas, né? Agora, o que que a nossa sueca, Helena Melander, jornalista, acha de tudo isso? Eu achei muito interessante o que o senhor falou, porque a doença existe, mas onde não se trata a doença, né? Onde não pode ver a doença. A igreja tem muito esse problema de que querer ficar na superfície, tudo bonito, né? Mas não querer aprofundar e ver o que que está por trás, né? Quais são os problemas? E o pecado é uma neurose, né, Helena? Exatamente. Mas aí tem que tratar, não censurar, como a igreja faz muitas vezes, né? Fala, não pode, aí não trata o problema. Tem esses casos aí de pedofilia, né, que houve na igreja católica. Ué, são pessoas doentes que precisam de tratamento e não serem eliminadas. Eu li um trecho muito bonito aqui do seu livro, que se chama Bíblia Trilógica, que fala assim que para se aproximar do Criador, o ser humano tem que aceitar seu próprio valor, pois só através do bem menor é que haverá a possibilidade de entrar em contato com o bem maior. Achei muito bonito, porque mostra que o ser humano tem que se ver, tem que se aceitar, tem que aceitar especialmente o bem que Deus deu para a gente, né? Por exemplo, Helena, lá no seu país vocês têm um grande amor pela natureza, né? Isso é uma espiritualidade do sueco. Exatamente. Pela música também. E muitas músicas falam justamente sobre a natureza, sobre a beleza da natureza. Ontem foi feriado na Suécia, né? E lá eles têm uma festa que é bem-vinda à primavera. Exatamente. E eles acendem fogueiras por toda a Suécia e ficam cantando corais na noite, né? Isso, exatamente. E para dar bem-vinda. Bem-vinda seja a primavera. É uma homenagem à primavera, exatamente. Então, da beleza. E justamente eles falam que nessas festas eles sentem fortíssima presença do divino, aqueles que conhecem a trilogia. Justamente sentem o divino ali super presente e exatamente. Muito bem representado, né? Com certeza. Pela arte, pela natureza, né? Muito bonito. Eu gostaria de dar o telefone aqui da Sociedade de Trilogia Analítica, é 3032-3616. Nós estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. 3032-3616. E o nosso site é www.stop.org.br. Até a semana que vem.